sofre por ninguém. Se deprimiu, vai pra balada, se joga no bailão com rabetão, que tudo isso passa. E vai pegando, aproveitando, não se envolvendo, que essa fase de amor conto de fada já passou. Mas se quiser me acompanhar, pode copiar as sobes da balada que ele meu chegou. Tô sapecando, rebolando, tô picando, tô descendo, meu remédio é balada. Tô ficando bem, tu não resiste ao meu talento, vai copiar o movimento, a donada zorra toda que chegou, neném. Tô sapecando, rebolando, tô picando, tô descendo, meu remédio é balada. Tô ficando bem, tu não resiste ao meu talento, vai copiar o movimento, a donada zorra toda que chegou, neném. Por ninguém. Cê deprimiu? Fala sério. Vai pra balada, se joga no bailão com rabetão, que tudo isso passa. E vai pegando, aproveitando, não se envolvendo, que essa fase de amor conto de fada já passou. Mas se quiser me acompanhar, pode copiar as sobes da balada que ele mel chegou. Tô sapecando, rebolando, tô picando, tô descendo, meu remédio é balada. Tô ficando bem, não resiste ao meu talento, vai copiar o movimento, a dona da zorra toda que chegou, neném. Tô sapecando, rebolando, tô picando, tô descendo, meu remédio é balada. Tô ficando bem, tu não resiste ao meu talento, vai copiar o movimento, a dona da zorra toda que chegou, neném. Aprende com a mamãe, amor.